Bom dia a todos. Primeiro, o senhor João Pedro se apresentando. Hoje, dia 23/9 de 2017, às 11h55, vamos efetuar aí a solenidade do atual estagiário que vai para soldado Rui Silva. Presentes na sala, soldado Davi Soares, soldado Kelvin Daniel. Ô Davi, pode estar comentando aí um pouco sobre o Rui Silva aí, pelo que você viu do mesmo aí, pelo Chivo? Microphone muted. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Sou o Dado Soares se apresentando, não tem mais que pode falar. Então, é o seguinte, o Rui no estágio dele. Não pude acompanhar muito, mas eu vi que ele estava logando muito e caía, né? Mas eu creio que assim, ele fez o estágio completo, obedeceu tudo certinho, até porque ele já é Mike velho, né? Já conheço ele há muito tempo. Ele sabe o que faz, então é nada mais justo aí a promoção para soldado. Não vi muito mesmo problemas, mas fez um bom trabalho, pelo que eu fiquei sabendo de pessoas que me falaram sobre o mundo. Microphone activated. Positivo, Kelvin Daniel, quer comentar um pouco aí sobre o Rui? Microphone muted. Bom dia a todos, soldado Capitania se apresentando. Bom, o que falar sobre o Rui? O Rui é um bom Mike, já foi cabo aqui no 17, está se integrando. Não tem nada a falar do mesmo, só não tem reclamação. É um bom Mike. Microphone activated. Positivo. Lembrando, o Rui, ele não foi só cabo, ele foi terceiro sargento aqui da 17 BPM. E desejo aí toda a sorte pra você, Rui. E que essa não seja a sua última solenidade aqui. Agora, se você, por favor, se apresente na sala, ainda como estagiária, e dá início ao juramento aí. Um momento. 3-4. Estagiário Rui Silva se apresentando mais como te fala. Incorporado onde se batalha a Polícia Militar Virtual, a que representa a instituição, os eternos companheiros de farda. Prometo honrar nossas tradições e defender em rigor as regras que aqui me foram impostas. No decorrer do meu dia, não questionarei, hesitarei, desistirei, falharei, pois preservarei a imagem deste batalhão. Estarei de pé em todos os seus momentos. A todos os companheiros que aqui me testemunham que possam chegar aonde cheguei. Somos persistentes, somos ousados, somos melhor equipe. Nós somos a 17 BPM. Positivo, solenidade finalizada.